Faz tanto tempo que eu estou aqui. Na tua presença e oração, como Jacó insistiu pela bênção, eu também tô insistindo. Me abençoa, Deus de Abraão. Hoje eu não vou sair daqui. Dá, Senhor, meu coração. Eu sei que a noite está passando, o dia vem raiando, preciso da bênção, ó Deus grande. Deus, manda tua bênção, eu preciso. Manda sem demora, eu necessito. Marque esse encontro hoje contigo. Fizeste com Jacó, faz comigo. Olha, Senhor, eu estou insistindo. Muitos estão pensando que eu estou resistindo. Fizeste uma promessa para mim. Tu sabes, Senhor, que eu acredito. Hoje eu vou sair com a minha bênção. Hoje eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui dando glória. Hoje eu vou sair com a minha bênção. Hoje eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui dando glória. Hoje eu não vou sair daqui. Dá, Senhor, meu coração. Eu sei que a noite está passando, o dia vem raiando, preciso da benção, ó Deus grande. Deus, manda tua bênção, eu preciso. Manda sem demora, eu necessito. Marque esse encontro hoje.